495 da Harpa Cristã, Cristo à porta está. 495 da Harpa Cristã. Abre o coração, Jesus quer te libertar, abre o coração. Para que Jesus possa te libertar, é necessário que tu venhas abrir o seu coração.